nascer. Eu quero ver voar o beija-flor. Eu quero ver uma rosa exalar seu divino olor. Onde iremos passar? Amarem e se compreenderem a sombra da cruz, sem se matarem mais, eternamente em paz, em nome de arrebóis. Eu quero ver a criança correr pelos campos gentis, sorridente e feliz. Eu quero ver o cordeiro e o leão em total e a feliz multidão indo rumo a Sião nos braços de Jesus.